imaginação. Está sempre sorrindo, é um amigão. Se quer um conselho, ensina talvez ou não. O guru do Gugu é legal pra chuchu. O guru do Gugu é legal pra chuchu. Será que vai dar certo? Pergunte pro guru. Se ela gostar de mim, pergunte pro guru. Será que vai ter chuva? Pergunte pro guru. Será que vai ter chuva? Amor.